De Salvador, eu vou 1154, tem informação Alfa, descendo para 1150, cruzando agora 1190. 1154, bom dia, identifique, desça via para 2000, 1012 é o ajuste. Descendo via para 2000, 1012, o ajuste, vou 1154. Ele está livre dessa, em forma estabilizada. 1810. senhor ligou o 4, estabilizado no ILF. Ok, bom pouso, chamei a torre agora, 18.6. 18.6, voo 4. Voo 1154, estabilizado no ILF. 154, cheque trem, tô no visual. Tem livre pouso na 10, venta calma. Voo 1154, dei baixado e travado. Livre pouso na 10, o vento é calmo, 1154. Livre pouso na 10, voo 1154. O 1154 no solo aos 30. Vai livrar a direita, prosseguir via Alfa Kilo, cruza o pátio 3 e vai pro Finger 11 no pátio principal. Alfa Kilo, cruza o pátio 3, 11 no pátio principal, 1154. e muito bom dia de Whisky Juliette Quebec. Whisky Juliette Quebec, bom dia, prossiga. Quebec está na ponte no box 7 do pátio 3, solicitando autorização para giro de motor em marcha lenta por aproximadamente 10 minutos, já em comum acordo com a Infraero. O senhor está ciente, reporte ao término. Juliette Quebec.